Legião. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Esse som tem qualidade, ele é digital. Ele é que comanda toda a região. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado.